a 4 de outubro. 30 de setembro a 4 de outubro. Tem o telefone do Edu aí? Não, então é assim, eduy.ferro@uol.gmail. eduy.ferro@gmail.com. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.